O dia 12 de setembro na história, 1936, inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1957, morre no Rio de Janeiro o escritor José Lins do Rego. 1964, morre no Rio de Janeiro o cronista Álvaro Moreira. 1981, inaugurado em Brasília o Memorial Juscelino Kubitschek. 2000, holandeses aprovam uma lei que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo e concede aos casais homossexuais o direito de adotar crianças. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.